Atenção rede. Dentro de 5 segundos, a transmissão exclusiva do Gospel Hits. 5, 4, 3, 2, 1. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. O seu ritmo gospel em grande estilo. Uma nova história Deus tem pra mim. Mergulhe uma vez, mergulhe duas vezes. Gospel Hits, só as melhores. Segure-se a vida, um prado de louvor. E aí, galera que vai curtir o Gospel Hits em grande estilo, tudo na santa paz de Deus. Muito prazer, eu sou o Xandelli. Estamos chegando por aqui a partir de agora, em 60 minutos, com os melhores louvores, através dos nossos parceiros, que são as emissoras de rádio e web rádio. Abra um sorriso para Deus, abra o seu coração. A partir de agora, o Senhor vai derramar sobre a sua vida a vida da sua família muitas bênçãos, né? Deus que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E eu só quero dizer que o nosso programa está à sua disposição, caso você queira fazer aí uma sugestão, caso queira participar, mandar um alô e até mesmo pedir um louvor. Vai lá no Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits ou www.redegospelhits.com.br. É isso aí, todo mundo participando aqui do nosso programa. E a nossa primeira de hoje é com Davi Sasser, Confiarei. Mas eu quero mandar um alô lá para Lilian de Araújo, né? Em Caxias, no Maranhão. Nosso alô também para Samara Souza, que também é de Caxias, lá no Maranhão. A Nega e Algé de Piracicaba, interior de São Paulo. Para o Jean Ronaldo Cardoso. Ele é de Clevelândia, né? Clevelândia fica no estado do Paraná, recebendo também o nosso carinho, os nossos primeiros alôs. Mandando aqui pro Ronei de Almeida, ele é de Palmas de Monte Alto, fica no estado da Bahia. Já já eu volto aqui com mais alôs. Nossas primeiras então aqui no Gospel Hits. No ar, Gospel Hits. Promessas, seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que inimigo tente me parar, vou avançar. Vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. A palavra é fiel e não falhará. Não falhará, eu sei. Eu confio no Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudará. Muitas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que inimigo tente me parar, vou

ar que eu respiro. Quero viver pra te honrar, meu coração se apegou à tua voz. Toda vez que eu te chamar, sei que vais me ouvir. Eu escolhi ficar junto a ti. Eu vou lavar os teus pés, lavar os teus pés. Não há nenhum outro lugar que eu queira estar. O que eu preciso é te adorar. Tudo, oh, o ar que eu respiro. Quero viver pra te honrar, meu coração se apegou à tua voz. Os maiores sucessos você ouve aqui. O que adianta falar a língua dos anjos se não tiver amor? Nada serei, nada serei. Prefiro amar o que amas e abraçar tudo aquilo que é teu. Renunciar ao pecado e ser todo teu, só teu. Eu quero olhar com os teus olhos, Senhor, pra enxergar o carente de amor, pra aqueles que necessitam de salvação. Eu vou. O que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver a eu sei viver. Prefiro amar o que amas e abraçar tudo aquilo que é teu. Renunciar ao pecado e ser todo poder, só teu. Eu quero olhar com os teus olhos, Senhor, enxergar o carente de amor, para aqueles que necessitam de salvação, eu vou. Imensidão de amor constrange o meu ser, me leva além de tudo, sem ele. Aqui com PG e a Radassa Mazarão, Nada Serei, as primeiras aqui do Gospel Hits. Teve antes também 4x1, Tu És Meu Tudo, Cristina Mel Invicto, e a primeira aqui do Gospel Hits com Davi Sasser, Confiarei. Pesquise aí no seu Facebook por Rede Gospel Hits e participe do nosso programa, deixe um recado por lá. E o nosso site é www.redegospelhits.com.br. Eu quero dar as boas-vindas à Rádio Pipoca Web Rádio em Centralina, Minas Gerais, direção aqui do Rony Rossi e da Rihanna Vitória. Recebendo então as boas-vindas, eles que passam a retransmitir o Gospel Hits lá na rádio. Também boas-vindas à Rádio Toque da Vitória Web Rádio de Ubá, Minas Gerais, direção do Isaías Brito. Alô galera, tudo na Santa Paz por aí? Sejam bem-vindos. Em Centralina também, nossas boas-vindas à Princesa FM em 104,9 MHz. Centralina, Minas Gerais, direção do Fábio Praxedes. Boas-vindas à Rede Líder Web FM de Luziânia, Goiás, direção do Luciano Vieira. Já estamos somando por aqui 237 emissoras fazendo parte da nossa rede, todas elas levando a palavra de Deus em forma de música. Não saia da sintonia. No ar, Gospel Hits. Gospel Hits, músicas que transformam vidas. Os melhores louvores aqui no Gospel Hits, em todos os estados do Brasil e também com presença marcada no exterior. Glória a Deus, né? é o ministério do Senhor alcançando vidas, Deus levando a sua palavra, a sua salvação através aqui do nosso programa e das emissoras que fazem parte da nossa rede. É como eu disse anteriormente, 237 emissoras de rádio e web rádio. Que Deus abençoe muito mais. Vamos lá, quero mandar alôzão aqui especial para Leila Mara Vitorio. Ela é de Ponte Nova, Ponte Nova, que fica no estado de Minas Gerais. Nosso alô também pro Átila Fonseca. Tudo bem, Átila? Tudo na santa paz de Deus? Nosso alô também pro Átila Fonseca, que não fala a cidade, mas recebe mesmo assim o nosso carinho especial. Pro Davi Isaac de Patos de Minas, Minas Gerais. Lá em Santo André, São Paulo, quem recebe o nosso alô é a Daiane Aline de Oliveira. Também o Sérgio Aguiar de Codó. Para quem não sabe, Codó fica no estado do Maranhão. Alô, pessoal de Codó, a paz do Senhor. Alôzão pro Edgelson Duarte de Iporã. Iporã fica no estado do Paraná. E tem recadinhos aqui também do Anderson G. Calixto. A paz do Senhor. Eu sou o Anderson, moro em uma fazenda próximo a Patos de Minas, Minas Gerais. Estou ligado também no Gospel Hits. Eu e minha esposa Rayane e a minha filha Esther. Alô, Anderson e toda a sua família. Receba aí a paz do Senhor, viu? Chuva de bênçãos. Eu mandei um alô agora há pouco aqui, né? Para o Edgelson Duarte, também deixa um recado. Graça e a paz, aqui é o Mano Ed de Iporã, Paraná, na sintonia, graças a Deus, né? O Sérgio Aguiar também deixou um recado, a graça e a paz do Senhor. Manda um alô para o irmão da cidade de Codó, Maranhão, família Shalom Codó. Amém, glória a Deus, irmão, Deus te abençoe aí. Daqui a pouco tem mais recados, mais alôs, porque vamos com Damares, Você Mais de Deus. Gospel Hits, o programa da família. Disseram pra você que não tem jeito, não. A tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Alguém falou que este era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Oh, Ele contempla a sua dor, seu sofrimento. Chegou o tempo de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou na glória, começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você é mais Deus. Já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado e aí você está em meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor desse teu coração. Você não tem palavras mais nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta nesse vento. Esse mar vai se acalmar. Ele contempla a sua dor, seu sofrimento. Chegou o tempo de cantar.

Teve também Aline Barros, O Poder da Cruz, Anderson Freire, Raridade e a primeira aqui desse bloco com Damaris, Você Mais de Deus. Eu quero ver você participando aqui do Gospel Hits. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/RedeGospelHits. E o nosso site é redegospelhits.com.br. Bom, eu quero visitar aqui o nosso site agora para saber quem foi que mandou um recadinho para nós aqui em nosso mural. Foi o Enivaldo Pinheiro da Silva, de Montes Claros, de Goiás. Manda um abraço a todos os ouvintes da Canaã FM 98,5 em Montes Claros, de Goiás. Em especial aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, no Baixadão Carandá. Pastor José Carlos Barbosa e Obreiros. Alô, rapaziada, a paz do Senhor, obrigado pela audiência. A Lilian de Araújo Teixeira, lá em Caxias, no Maranhão, dizendo que ama o nosso programa abençoador. Está super ligada no programa, lá em Caxias, no Maranhão, recebendo também, né, Lilian, o nosso carinho mais que especial. Deus abençoe a sua vida abundantemente. E aqui no nosso Facebook, quem deixou recadinho foi o Manuel dos Santos, dizendo: lembra aí de Santo Antônio de Jesus na Bahia. Tô lembrando aqui, irmão. Deus abençoe a sua vida abundantemente. Daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia da sintonia. Gospel Hits. Pra louvar no volume máximo. Gospel Hits, os maiores sucessos você ouve aqui. Os melhores louvores aqui no programa Gospel Hits, com transmissão para quase todo o Brasil, né? Já estamos em todos os estados do Brasil e, graças a Deus, também estamos lá fora. Portugal, Guiana Francesa, Espanha, África do Sul, Argentina, Estados Unidos, né? Lá na Angola e entre outros países que já entraram em contato com a galera do Gospel Hits, dizendo que tá ouvindo lá fora, né? Deus abençoe a cada ouvinte lá no exterior e a você que pertence ao Brasil. E eu quero saber a sua localização. Vai lá no nosso Facebook, pesquise aí por Rede Gospel Hits e deixa o recado por lá. Nosso site é redegospelhits.com.br. Vamos agora com André Valadão, Desperta. Esse louvor é lindo demais. Eu quero dedicar para Evanese Ramires, que deixou um recado em nosso Facebook. Manda a próxima canção só para ouvir. Sou de Miranda, lá no Mato Grosso do Sul. É, Miranda sempre participando conosco. Beijão no coração, irmã. Lá pro Ronaldo Oliveira, também é de Miranda, no Mato Grosso do Sul, da aldeia Moreira, recebendo aí o nosso carinho mais que especial, né, Ronaldo? Alôzão aqui pro Manuel dos Santos. Ele está lá na Bahia, transmitindo a nossa programação através da rádio maranatagospel.com. Alô, Manuel, a paz do Senhor, irmão. O Átila Fonseca está dizendo aqui: parabéns pelo programa, gostaria de ouvir qualquer música aí e quero mandar para todos os ouvintes de Patos de Minas. Abração para você, viu, Átila? Deus abençoe a sua vida abundantemente. Agradecendo o Anderson, que é de Patos de Minas, né? O Anderson Calisto. Agradecendo aqui o José Maria, que mora na capital paulista, né? Ou seja, lá em São Paulo. E o nosso alô especial para Josiane Cesário, de Sumaré, pertinho de Americana, interior de São Paulo. Graças a Deus. Muitas participações. Vamos então com André Valadão, Desperta. Gospel Hits. Desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida. Vou te somente. Desperta-me, cante. Desperta, desperta a minha alma. Ressuscita os ossos, ó Deus, da morte pra vida, por ti somente. Desperta-me. Pega as suas mãos.

No deserto é que a gente aprende a usar a fé. E quando o homem fala que não tem mais jeito, Deus te põe de pé. É só deixar acontecer. Não vou parar. Gospel Hits, a novidade começa aqui. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. posso respirar. Não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar, só em teus braços eu encontro o que preciso ter. Eu corro para ti, não sei viver sem ti, sem ter o teu amor. Não posso respirar, não há outro lugar, só em teus braços eu me encontro. Esse lindo louvor simplesmente é para abençoar a sua vida, né? Eu amo aqui os louvores do irmão Paulo César Baruque, Eu Corro Para Ti. Antes teve também um louvor abençoado com Rose Nascimento, Depender de Deus, e a primeira aqui do terceiro bloco, André Valadão, Desperta. Infelizmente, a parte musical aqui do Gospel Hits chega ao fim. Já já tem a mensagem bíblica para você ser abençoado em nome de Jesus. Meus últimos alôs aqui para Sueli Oliveira de Itu, interior de São Paulo. Pessoal lá de Itaquaquecetuba, né? Ailda Fernandes, também interior de São Paulo. Para Daniela Claro, lá de Piracicaba. Toda a galerinha aí curtindo a nossa programação através da Rádio Alternativa FM, que é a nossa parceira. Lá para Silvana Longo Camilo, também de Piracicaba. Ao Danilo Cassieri, ao meu amigo Jonatas Watzel, a todos os nossos ouvintes de Limeira, Americana, Campinas e a você em qualquer ponto do Brasil e fora do Brasil. Obrigado, Gospel Hits, 234 emissoras transmitindo aí a palavra de Deus em forma de música. Agora tem a palavra de Deus, né? É a mensagem bíblica. Vamos ouvir. A mensagem bíblica. O tema de hoje é Busque até encontrar. Versículo do dia: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Está em Mateus 7, versículo 7. Você tem a palavra empenhada do próprio Deus que diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Sendo assim, querido, ore incansavelmente até receber a resposta de Deus. E como buscar o Senhor, se não através da sua palavra? Então é importante que você esteja sempre ali, vasculhando, manuseando o manual que Deus deixou para você, que é a Bíblia, a sua palavra. Por mais longa que possa parecer a espera, a persistência diante do altar vai aprofundar a sua visão e a sua experiência com Deus. Não o perca de vista nem um momento sequer. Faça como Jacó, agarre o Senhor, e enquanto não ser abençoado, não o largue. Mantenha o seu coração voltado para o trono da graça e busque-o de todo o coração. Uma vida de oração incessante vai resultar numa vida cheia de Deus. Algumas de nossas orações serão respondidas imediatamente, porque as condições exigidas pelo Senhor para que a resposta seja liberada já foram satisfeitas. Outras, porém, vão exigir de nós uma disposição maior em permanecer ali diante dele, lutando pela resposta. São estas lutas em oração que deixarão em nós as marcas divinas da aprovação do Senhor. Quando ele nos dá a oportunidade de prolongarmos o nosso tempo de oração, ele também está criando a oportunidade de desenvolvermos um relacionamento de amor mais profundo com ele e de tratarmos os nossos assuntos com interesse real e verdadeiro. Sendo assim, saia deste lugar de superficialidade e busque as riquezas ocultas de Deus. O salmista sabia como encontrar os mistérios profundos do Senhor. Por isso é que ele dizia: Eis que assim como os olhos dos servos atentam para a mão do seu Senhor, e os olhos da serva para a mão de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que ele se compadeça de nós. Salmo 123, versículo 2. Levante os seus olhos e olhe para o Senhor de toda a glória, pois na sua luz você verá a luz. Salmo 36, versículo 9. Eis aí a mensagem de hoje. Jesus Cristo nos deu a garantia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.